e já tá viciada, já tá na porrada, jogando Counter Strike, assim tu vai falir. Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike. Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike. Já foi pra Storm jogar uma partida. Gastou 20 reais, ela joga todo dia. Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike. Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike. Já foi pro campeonato, ficou em primeiro lugar. E agora tá ficando doida, só quer saber jogar. Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike. Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike, Ninja Counter Strike.